Dia 15, Jeremias. Eu resgatarei você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias 1, verso 8. Deus diz: Eu não faço promessas para proteger você do sofrimento neste mundo. Porém, prometo o poder de acreditar em minha bondade quando coisas ruins acontecem. O poder de esperar com confiança que um bom plano está se desdobrando. Quando nada visível sustenta essa esperança, e o poder para revelar a bondade de meu amor, sem importar o quão desesperado ou vazio você se sinta. Kierkegaard, meu Jeremias do século XIX, entendeu tudo perfeitamente. Ele confrontou a cultura de seus dias com essas palavras. Só quando a pessoa se torna tão infeliz que seu único desejo, seu único consolo é morrer. Só então é que o cristianismo surge. Sem uma consciência permanente do pecado, qualquer sentimento de proximidade em relação a mim é falso. Mas com a consciência do pecado, o fogo da santidade purificadora sustentará sua fé. Eu resgatei Jeremias e resgatarei você da incredulidade, do desespero sem esperança e da auto-obsessão destituída de amor. E agora o meu filho tornou possível para você ter uma vida em abundância. Embora a fé severamente testada, em abundância. Embora seriamente desafiados à esperança e abundante. Embora dolorosamente, o amor sacrificial. Dedique um momento para orar. Pai, o fato do Senhor não prometer facilitar as coisas para nós é o que torna mais difícil acreditar no Senhor. Por favor, seja gentil comigo, porém não pare até o seu trabalho estar completo. Quando necessário, dê-me olhos para ver o quão ruim é o meu pecado. Depois, dê-me esperança e determinação para amar o Senhor ao amar os outros. Em nome de Jesus. Amém.